levantei meus olhos, vi um rolo voante. A maldição que vem sobre a terra tão distante. Quem furtar será desarraigado, e quem jurar em falso será também julgado. Oh Senhor, tua voz ecoa em mim, a verdade que liberta me faz assim. Com asas de cegonha, Uefa voará. Na casa do ladrão, tua luz brilhará. Uma mulher assentada é a impiedade dentro do Uefa, trazendo a verdade. As duas mulheres com suas asas vão, levarão o Efá para edificar a nação. Ó Senhor, tua voz ecoa em mim, a verdade que liberta me faz assim. Com asas de cegonha, o Efá voará. Na casa do ladrão, tua luz brilhará. E quando a casa estiver pronta, o Efá encontrará seu lugar. Em meio às pedras, tua glória, transformando tudo pra sempre habitar. Ó Senhor, tua voz ecoa em mim, a verdade que liberta me faz assim. Com asas de cegonha, o Efá voará. Na casa do ladrão, tua luz brilhará. Português e worship. Uma pose de guitarra, piano, 72 BPM.